pra esconder. Eu lamento que nunca lhe deixei te amar. E no meu orgulho não deu pra perceber que o tempo não para, não permite voltar. Vivo no meu erro, alimentando a paixão. Fui buscar evidências pra não ter que falar. Claro como o sol, guardei na palma da mão o carinho que um dia relutei pra te dar. E o que me falta? Essa luz que se esconde entre nós, que lhe rogue peso igual que a sua falta, eluzindo a solidão da minha voz. Tô pedindo pra você cuidar de mim. I see you cry, I feel like endless love. Wake me your dream, storm angel. I see you cry, I feel like endless love. Wake me your dream, storm angel. Eu lamento que nunca me deixei te amar. E do meu orgulho não deu pra perceber que o tempo não para, não permite voltar. Vivo no meu ego, alimentando a paixão. Fui buscar evidências pra não ter que falar. Claro como o sol, guardei na palma da mão o carinho que um dia relutei pra te dar. E o que me falta? Essa luz que se esconde entre nós, que me rogue peso igual que a sua falta, eluziu na solidão da minha voz. Tô pedindo pra você cuidar de mim. I see you cry, I feel like endless love. With me your dreams turn into. I see you cry, I feel like endless love. With me your dreams turn into. I see you cry, I feel like endless love. With me your dreams, the danger. I see you cry, I feel like endless love. With me your dreams, the danger.